Salvador, 35221, no Pate 3 para puxa, será? Livre, puxa, pode pro táxi, 35221. Livre, repartirá pro táxi, 5221. Com 5-0 a bordo, 3:30 para o táxi. Confirme a alternativa, trip 5221. Salvador. Sim, trip 5221, autorizado táxi via Pátio 1, Índia Alfa até o ponto de espera da 1-0. Lá chame a torre, 1-9 decimal 9-5. Ajuste 1-0 no 4. 1-0 no 4, livre táxi, Pátio 1, Índia Alfa, ponto de espera 1895, trip 5221. American 238, with a push-off of 11. Field put report ready for taxiing America 238. Clear to push report ready for taxiing American 238. Solo Salvador, boa tarde, acionei 63, 111 no 05, pushback acionamento. Acionei 63, 111, mantenha a posição, aguarde, liberação para o push. Sim, Matheus, aguarda. Chané 63, 111, autorizado, puxa, acionamento e reposta pro táxi. Autorizado, chama na táxi, 63, 111. Confirma a aeronave, chamou? Já. Não copiei. Papá, papá. A gente prossiga, se a Foxtrot Yank. Serra, Foxtrot e Yankee, prepare a saída da El Lida Bridge. Confirme roda do plano de voo. Sente, Serra, Foxtrot e Yankee. Prepare a saída da El e aguarda a cópia, por favor. Sente. Serra Foxtrot Yankee, confirme pátio. Ground American 238 is taxi. Para o táxi, chamé 6311, nós estamos com 148 a bordo, 4 horas de autonomia alternando galeão. 0450, confirme a autonomia? 050, 5 horas. 7 Oceano Galeão, autorizado táxi para o ponto de espera da pista 1-0, via Índia Alfa até o ponto de espera, na ponto de espera chama a Torre 1-8-95, ajuste 1-0, 1-4. 1-0-4, destaque em frente de Alfa, ponto de espera 2-8-95, muito obrigado, bom dia, temporada. America Airline 238, confirm persons on board. 114 phones aboard. American 238 clear taxi into holding point runway 10 via India Alpha on holding point contact tower 118.50 KNH 1014 1014 Alpha, runway 10, holding point, tower 118.5. Confirm endurance, America 238. Endurance. Affair. 10 hours. Roger. Salvador é o Gol 1165, está ciente da informação aqui. Mike, autorização para Guarulhos, por favor. Ciente, o Gol 1165, copia? Confira. Gol 1865. É, pode me confirmar a rota do plano de voo, por gentileza? Gol 1165 seria Upper Zulu 10, Bridge Upper Zulu 16, Belo Horizonte, Bravo Hotel Zulu, direto 3. Só para confirmar aqui mesmo, Gol 1165, autorizado para Guarulhos, nível 360, saída da El Leda Bridge da pista 10 após decolagem curva direita. Em Bridge, intercepta Upslu 16, Belo Horizonte, direto Trive, código 5451, controle 119.8. Autorizado Guarulhos no 360, da El Leda Bridge, a rota conforme o plano, transporte 5451 e o controle 198, decolando da 10 curva direita. Gol 1165. Tá correto, reporte pronto para acionamento e push Gol 1165. Depois ali no 612, eu vou no 1165. Sierra Foxtrot Yankee. Sierra Foxtrot Yankee, autorizado para São Paulo, nível 430. Decola da pista 107, saída da El, Leda Bridge, após decolagem, curva à direita. Em Bridge, intercepta Upslu 16, após Belo Horizonte, direto Trive, direto Pira, código 5457, controle 198 decimal, correção 199 decimal 8. Planejamento correto, reporte pronto para acionar. Eu encerro a Fox Trot Yankee. Correção para acionamento, chame a torre 198 decimal 95, ajuste 10114. Só confirmar, o encerro a Fox Trot Yankee, está em qual pátio? Sente. pushback acionamento, gol no 165 na posição 612. Sente, gol 1165, está autorizado, puxa e aponte para o táxi. Aguentarei para o táxi, gol no 165. Paulo, bom, né? 6250, isso. Confirma a aeronave? O 6250. É 6250, cruzado táxi via Alfa, Juliette até o portão 2, Pátio 1. Juliette, portão 2, obrigado, mais só. Táxi ficou no 165, 188 a bordo, Galeão, com 3 horas e 30. Sente, gol 1165. Até escuta. Guardando, 165. Chané 6250, por gentileza, mantém a posição da Juliette de passagem da aeronave da Gol, Gol, após ingresso, posição 241. Você dá a passagem ao gol após a encontro. Gol no 165, autorizado até o ponto de espera da pista 1-0. Baixa minha torre, 1-8, 95. Ajuste no 0-4. Ok, autorizado até o ponto de espera da 1-0. Chamante 295, ajuste no 0-4, gol no 165. Bom dia. Bom dia. Confirmando, tá autorizado agora o Xenia 6250, ingresso na Juliette, tá? Posição 2, parte 1. Livre na Juliette, 2, 625. Claro, bom dia, Gol 6428. Gol 1648, segue na Alfa. Juliette vai até a posição 8 do pátio 1. Alfa Juliette até a posição 8 do pátio 1, 6428. Zulu, Trip 5-4-4 no Bravo. Trip 5-4-4. Cruzado táxi via Alfa, Juliette, vai seguir pro pátio 3. Alfa, Juliette, pátio 3. Voa no 621, autorizado o táxi, segue pela Alfa. Reporte antes da Juliette. Alfa, Juliette. Ali vem a voz da Juliette, para o táxi. Para o táxi. Confirme? 4-4 ali, direto, né? Afirmo, segue pro pátio 3, 5-4 no 4. O 621, só informando, vai cruzar a sua frente aí, os caminhões do bombeiro, vai ingressar na parte gramada. Confirma a aeronave? Prossiga Lima, Alfa Romeo. Lima, Alfa Romeo, aguarde pra cópia. Runa 621, tá autorizado o ingresso na Juliette, vai seguir pra posição 10 do pátio 1. Atenta o veículo Follow Me no através do da posição 612. Posição 10, seguindo Follow Me. Alfa Romeo na escuta? Quantas milhas de Salvador fica a Luísa das Magalhães? 446, não é isso? Quente. Alô, Salvador, Golo 630, informação, Mike. Sana 3896, autorizado táxi via Alfa, reporte para ingressão de Juliette. Via Alfa, reporte para a nave que chamou o solo antes do TAM. Golo 630, informação Mike, papel Recife. Sente, Golo no 630. Previsto sair da Puca, Caju, aguarde para cópia. Vai, escuta. Vitor, Tchelo Hotel, autorizado até o meia dúzia. Correção, até o través do portão meia dúzia. 3896, autorizado, ingresso na Juliette, segue para o portão 5, pátio 1. Portão 5, pátio 1. 1630, tá pronto pra cópia? Pronto. Golo 630, autorizado para Recife, nível de voo 370, via Upper Whisky 58. Decola da pista 10, saída Puca, transição Caju. Pós-decolagem curva esquerda, o código é 5472. Controle 199.8. Recife 370, aerovia Upper Whisky 58. Está 10, Puca Caju, primeira curva esquerda, transponda 5472, Salvador 198, no 630. Cortejamento correto, reporte pronto para acionamento e puxa o Golo no 630. Sim. Afirma. Após a passagem do TAM, está autorizado a seguir para as 3. Lima Alfa Romeo, tá pronto pra cópia? Papa Romeo Lima Alfa Romeo, autorizado para Luiz Eduardo Magalhães, nível 085, direto, afastar na radial 366 até 446, correção, 300 até 446 milhas, corredor Axé, decola da pista 107, pós-decolagem curva direita. Código transponder 5454, frequência do controle 199.8. Lima Alfa Romeo, tá restrito 1.000 pés até a liberação do controle, sente? Estejamento correto, reporte pronto para correção. Tracionamento, chame a torre 198.95, ajuste 1.0.4. Confirme POB Lima Alfa Romeo? Sente, bom dia. Alô, Gol no 630, solicita funcionamento no 04. Livre, chame pro táxi, Gol no 630. Autorizado, pushback, funcionamento, Gol no 630. Siga a Vitor Tchau Hotel. Confirme, Pátio. Sente. Chané 6140. Prepare a saída Puca, Caju e aguarde pra cópia. Chané 6140, tá pronto pra cópia? Chané 6140, autorizado até Maceió, nível 250, via Uperusque 58, pós conforme rota, decola da pista 1-0, sai da PUCA, transição Caju, código 5505, controle 19.8. Estejamento correto, reporte pronto, funcionamento, puxa o Chanel 6140. Papa Tango, Vitor, Charlie, Hotel, copia. Autorizado até Aracaju, nível 095, decola da pista 17, via corredor forte, pós decolagem curva esquerda, restrito 1.000 pés até a liberação do controle, código ao 0263, controle frequência 119.8. Estejamento correto, reporte pronto para acionar o Vitor Charadão. Para o táxi, Gol no 630, POB 83, Natal com 12.20. 12.20, confirme? Afirmo. Gol 1.630. Autorizado o táxi ao ponto de espera da pista 1.0. Laxa Metor 1.8.95. Frequência do, correção, ajuste 1.0.4. Evitar 2895630, tá bom. Papa Tango Bravo, que Luiz tá na escuta. Mais pra cópia, Bravo aqui, Luiz. Direcionar e reporte pro táxi, o Vitor Charlie Hotel. Bravo que Luiz, que informe o pátio. Bravo, Kilo Whisky, autorizado para Salvador, 1.000 pés, decola da pista 197, via corredor Axé, aciona 0116, controle 19.8. Planejamento correto, reporte pronto para acionar a correção. Confirme pessoas a bordo. Sente 2 a bordo, para acionamento, chame a torre 1.8.95, ajuste no 0.4. Salvador, bom dia, gol 642, informação mais. Firme, gol no 648? Firmo, 648, parcial 350, tá pronto pra copa. Gol no 648, prepara a saída Puca Caju, aguarde pra copa. Guarda, 648. Vitor Charlie Hotel, autorizado táxi via Pátio 1, Lima, Mike, na Lima, chame a torre 1.8.95. Afirmo, Vitor Charlie Hotel via Pátio 3, 1, Índia e Alfa, ponto espera, torre 1895, o ajuste 1014. Gol 1094, autorizado táxi via Alfa, Juliette, posição 4, Pátio 1. Gol 1648, aponta a cota. Gol no 648, autorizado para Maceió, nível de voo 370, via Upper Whisky 58, Orango, DCT, Orago, DCT, decola da pista 1-0, sai da Puca Caju, após decolagem de curva esquerda, código 5511, controle 1.9.8. Isso, para 370 Maceió, decola da 10, Upper Whisky 58, Orago direto Maceió, Puca Caju, curva esquerda, 5511, 19.8, controle. despejamento correto, reporte pronto, estacionamento push-go no 648. Camarão 648.